Difusora, a primeira rádio de Bento Gonçalves. A primeira do seu coração. A rádio mais ouvida. CYK 215, rádio Difusora de Bento Gonçalves. Difusora. 890 kHz, 5 kW, 24 horas no ar. Rádio Difusor informa. Os conceitos aqui emitidos são de inteira responsabilidade do apresentador desse programa. A Rádio dos Gaúchos. Olha a volta. Tamo de volta num trancão velho, fandangueira e a sala lotada, que nem formigueiro nos quatro cantos da sala, levanta a porradeira. O melhor dos festivais. Abre meus olhos pra dentro, montado no pensamento, cheguei na velha cancela, e pro ranchito me leva. A música fandangueira. Os clássicos do nativismo. A calma do tarumã ganhou sombra mais copada, pela várzea espichada com sol da tarde caindo. Os lançamentos sempre em primeira mão. Prenda linda num surungo, com a doçura pela mão, cordiona e um colchinão. A Rádio dos Gaúchos. Prepare-se ao mate, levante o volume, que está começando o programa Momento Gaudério. Cinco horas, 8 minutos, 5 e 8. Vamos lá, porque hoje sextou e vamos começar desse jeito assim, né? Boa, boa pedida, meu querido Juliano. É assim, de vereda. No trancão dessa maneira, xeloquedo! Thank you. Momento Gaudério com Giva Ferri. Horas e 13 minutos, Momento Gaudério, por aqui na Difusora 890, até as 19 horas. Mandar um abraço pro pessoal das Alagoas, diz o Alô, Nini, alô, Vando, acompanhando a gente aí naquele ritmo. Olha aí, fala Nini, fala que eu te escuto. Corpo esgualepado, Chiro Missioneiro, 6h58. Vamos seguindo. Isso aí, amanhã estamos de volta às 5 da tarde para comandar mais um Momento Gaudério, tá certo? Deixa a saideira do Grupo Rodeio. Voltei pro Sul. Feito carreto, Tianina. A partir de agora, na Difusora, Ave Maria. A prece da Ave Maria, um momento para reflexão com orações e mensagens de fé. A prece da Ave Maria, apresentação e produção dos padres da paróquia Cristo Rei. Aos nossos amigos e amigas, boa tarde a todos. Continuando assim as nossas reflexões sobre as experiências de amor e devoção à Nossa Senhora, Mãe do Mundo, vamos lembrar hoje as vezes que recorremos a ela nos momentos de aflição, de dúvida ou de medo, e sempre recebemos amparo. E também agora nós vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canções do Rio Grande, começando o Bom Dia Difusora nesta sexta-feira, 13 de maio, às 5 horas e 39 minutos, César Oliveira, mas que baita gauchada. Antes ouvimos Jorge Freitas, um bom dia, meu Rio Grande. Nós estamos confirmando para você, 9 graus é a temperatura, 83% é a umidade relativa do ar. O programa Bom Dia Difusora segue até às 6h40 hoje. E é claro que esta primeira meia hora destinada às canções do Rio Grande, a partir das 6, as notícias da manhã. A sexta-feira é de sol e nuvens com períodos de nebulosidade. Não há prognósticos de chuva. A máxima vai a 18 graus. Final de semana, sábado e domingo, tem chance de chuva. Se vier, não é muita coisa, mas varia de 5 a 6 milímetros. Essa chuva do sábado pode aparecer aí no período da tarde, passageira, no domingo, idem. Temperaturas mínimas entre 10 e 12 graus. Na próxima semana, a partir ali de terça-feira, mínimas de 5 graus. O 13 de maio é o dia 133 do ano. Faltam 232 dias para terminar 2022. Na história, hoje, dia da abolição da escravatura no Brasil, dia do zootecnista, dia da fraternidade, dia do automóvel, Dia Nacional do Chefe de Cozinha. Hoje, Nossa Senhora de Fátima. Lembra-se o anjo também. Nossa Senhora de Fátima, uma das invocações atribuídas à Virgem Maria e que teve sua origem nas aparições recebidas por três pastorinhos do lugar da Cova de Iria, em Fátima, Portugal. Vamos reforçar a fé, a religiosidade, nesta data tão importante. E aí lembra-se também, como falamos, o Dia da Fraternidade Brasileira. Turma que está acordando, chegando lentamente, primeiras movimentações da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Que tenhamos uma sexta-feira abençoada. Mais uma canção, depois já registraremos as mensagens da manhã. Cantando aqui Vitor Hugo, Desgarrados. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. Fazer verso, cresci fazendo aventura. Já trabalhei no pesado, fui peão de prefeitura. Quando comecei a cantar, tudo mudou de figura. Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado: nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado: nego bom não se mistura. Mas minha paciência atura, não me lambuzo em melado. Nunca comi rapadura, não gosto de mulher feia. Me dá remorso a feiura, se elas falarem de mim, eu respondo bem assim: nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Se elas falarem de mim, eu respondo bem assim: nego bom não se mistura. Verdade, pode crer na minha jura. Não gosto de mulher magra, perninha de saracura. Minha mulher é gordinha, eu gosto só de fofura. Gosto muito do retoço, minha vida é um colosso. E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Gosto muito do retoço, minha vida é um colosso. E nego bom não se mistura. Mal, cinco ou seis não me segura. E quando chega a polícia dizendo ninguém te atura, me recolhem pra o xadrez, me botam na pedra pura. Meu direito eu solicito, que eu quero ficar só livre. Nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Meu direito eu solicito, que eu quero é ficar só livre. Nego bom não se mistura. Façam festa com fartura, não quero muita tristeza, nem caixão de tábua dura. Quero bem curtinha as velas, velório meio às escuras, me enterrem num campo aberto. Quero só gado por perto. E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Me enterrem num campo aberto, quero só gado por perto. E nego bom não se mistura. ZYK 215, Rádio Difusora de Bento Gonçalves. Difusora. 890 kHz, 5 kW, 24 horas no ar.